Respeito, lealdade em primeiro lugar. Minha família, vou apresentar. De A a Z, Carandiru, SP. Banca nervosa, manos de proceder. Vamos nessa, mano, não me engano. Essa é a hora, vamos traçar o plano. Liberdade é a meta, vamos vencer. Tinga, chega mais, precisamos de você. Irmão de fé, assim que é. Sempre em punga, sempre de pé. De Pinheiros, Mangue, como que é GG. Pela ordem, assim que tem que ser. Tatu, meu aliado, sem palavras. Mano lado a lado, em qualquer parada. Salve, Maurício MC, guerreiro verdadeiro, exemplo tá aí. Maurinho da Pompeia, Marcelo de Menor. Malucos de fé, sem dor, sem dó. Renato Negão, do Guarujá. Disposição 100% é Pimpa, Bi, Fabiano, Juan e Bilica. Didio de lei da Baixada Santista. A banca tá crescendo, tá legal, tô gostando. Pedra que não falta, não me engano. De A a Z, só quem é, só quem é, só quem é. De A a Z, só quem é, só quem é, só quem é. Se você acha que o time acabou, pelo contrário, ele apenas começou. Ladrão de expressão, grande satisfação. Salve simpatia, pastel, meu irmão. Verdadeiros líderes, são pessoas simples, comuns, com extraordinária determinação. Axé, Camorra, obrigado pela inspiração. Familiano, irmão, é nós da fita, ladrão. Quem vem lá, é nosso mano Ilha. 22 anos, sofrendo na ilha. Como o ditado diz, só o forte sobrevive. Assim que é, de pé, com fé, paz. Para os manos do barraco, X de criminoso aí, 404. Salve, salve, mano Demi, Kong, Claudinho, Pebinha, Valdir. E aí, primo, não esqueci de você. Do pavilhão 8, aliado, Nenê, Eliseu, Delbrando, Mister e Betão. Truta forte, Robson Negão. Lupa, Marcelo, Marci, Caveira. Testar a febre dos malucos é besteira. Marcelão, e aí Julião, Marquinhos da Vila Alpina, meu irmão, que Deus os abençoe sempre, meus amigos. Se precisarem, contem comigo. A banca tá crescendo, tá legal, tô gostando. Febre aqui não falta, não me engano. De A a Z, só quem é, só quem é, só quem é. De A a Z, só quem é, só quem é, só quem é. Aumente o som, vou continuar. Tem outros manos que eu vou apresentar. A banca é enorme, respeita, não mexe. Então, irmãos, o pavilhão 7, bandido, se liga e a rima prossegue. Com preto, linha de frente, Afro-X, ratatatá, de lá e de cá. Pepeu, Tatu, Décio no ar. Ramão, Jean, pra firmar, Munha. A família sem palavras, do segundo ao quinto andar. Imbiga, Jardim, Olinda, Zona Sul, Rubinho de Diadema, somou mais um, Catraca, Manga, Douglas do Capão, pugilista nervoso, Nego Abrão, Marcelo Boy, Guru Zona Norte, Toco do Lausanne, forma banca forte, Sabugo de Campinas, é nós na fita, Marcelo Boxer, da Bela Vista, quem é, é, quem não é cabelo voa, Edinho, Dino, Dentinho, gente boa, Léo, Dentão, André, manos meus, firmeza total, família São Mateus. Rui de Osasque, meu truta de Odé. Jardim, João, 23, como que é? Bebeto, Boneco, Campinas, Toninho, FF, Igor e Marcinho, Turquinho, Carrasco, mano sequestro, liderança de atitude, correm pelo certo. De Itaquera, meu mano, Bolinha, maluco de instinto, salve, Guerrinha, Tico do Promorá, que Deus o tenha. Daniel, Sérgio Boy, entrando em cena, chegando pra somar, pode acreditar. Este é o pai de todos, não pode faltar. Coloque sua mão sobre nós, ó Deus. Proteja sempre os filhos seus. Não nos abandone e abençoe também. Deus seja louvado, aleluia, amém. Aí, Afrex, tem uns caras que a gente não pode deixar de citar nessa fita, ó, irmão. É, aqui contém a fina flor da malandragem paulista. Paz a todas as cadeias do Brasil. Axé, fé e liberdade, palavras-chave, que assim seja, Deus o abençoe. Pode crer. E aí, Pepa, sempre firme, sempre forte, certo, mano? Saúde, paz e vitória aos manos. Birubiru, Cidade Ademar, Luizinho Boia, Aeroporto, Zona Sul e pá. Motoca do Grajaú, Naldinho do Canindé, Sucuri do 15 de novembro, Irmãos de Fé, Rogério Poeta, Neguinho do Miriam, Nega do São Jorge e Bahia do Campestre. Falou, bola mais um, o samba não pode parar, certo, mano? Aí, Vinicião, esteja em paz, Saúva agradece por tudo, maluco. Jefferson, Amendoim e Pio, Diadema no ar, Gé, Wellington, Juarez e Zé Márcio pra somar. Clemerson, Coab 2, Sabiá e Fubá, cê é essa de depois, morou? Nenê, Cachaça, Marcelo, Mota e Magrão, Dede, Guarulhos, Vaca, Jonas, Baianinho e Ussão, Coco do Chile, Latô do Itaim, Claudião de Atibaia, Velhinho Roberto e Tico do Guacuri, Augusto do Parque Santo Antônio, Dudu do Peruche, da Bala, ADI, Zé Menino, Bulldog, Zói e Dazinho do Calux, Nossa Quebrada, Marlon, Magro e Cício Macumbeiro, valeu rapaziada!